Tio Bill. Perdão, pai, pois eu pequei, admito. Esse mundo aqui tá difícil. Muita gente pensando em pular do edifício. No jornal a óbito, oh. A foto vai sem filtro. Fruto da nossa terra. Se o brasileiro fosse árvore, escolhia como líder uma motosserra. Eles não gostam da gente. E a cada 4 anos bota a cara deslavada, querendo ser inocente. Com a mão suja de sangue. Todo mal que você faz, te desejamos em dobro no efeito bumerangue. Homens de terno, botando mais fogo no inferno. Quando se calam depois da morte de um subalterno. Pra eles nossa vida vale nada. Podem dar porrada, life dizimada pela pátria amada. Sangrando na calçada, opinião calada, vendo a barbárie sendo televisionada. Vejo um gigante tirando uma soneca, fazendo vista grossa pro dinheiro na cueca. Em nome de Deus peca, leva vantagem no plano de poder. O objetivo é te fuder, eleitor. Um homem com poder só se importa consigo. Eu juro tentar entender, mas não sei se consigo. No banquete comemoram vidas por um triz. Me diz o que é que falta pra te ser feliz. O homem com poder só se importa consigo. Eu juro tentar entender, mas não sei se consigo. No banquete comemoram vidas por um triz. Me diz o que é que falta. Desculpa na ponta da língua quando são eles que fodem a nação. Toma lá da cá, garante a facilidade com tudo na mão. Ladrões que roubam dinheiro de todo lugar. Pessoas de bem querendo provar, querendo dizer que ele acabou com a corrupção. Não, o conchavo continua vigente. Eu vigente, passando um pano pra essa gente que mistura política e religião. Veja, conexão entre o Planalto e a igreja. Mesma visão compartilhada sobre o gueto. Atira na cabeça se for preto. Sem choro, sem vela, sem arrependimento. Naturalizando como parte do procedimento. Vão criminalizando a negritude. Ainda querem ampliar o excludente de ilicitude. Juventude favelada vai pagar. Seu silêncio faz barulho, autorizando pra matar. Um homem com poder só se importa consigo. Eu juro tentar entender, mas não sei se consigo. No banquete comemoram vidas por um triz. Me diz o que é que falta pra te ser feliz. O homem com poder só se importa consigo. Eu juro tentar entender, mas não sei se consigo. No banquete comemoram vidas por um triz. Me diz o que é que falta.